leve a Clube AM 1320 com você. Acesse o site radioclubedecanela.com.br. Escute a Rádio Clube de Canela em todo o mundo. Clube AM 1320. A região em primeiro lugar. Hora certa. 4 em 1. Neste momento, a temperatura é de 14 graus. A Serra é muito mais gaúcha na Clube AM 1320. Na Clube AM, sábado show, apresentação Luiz Feitosa. Olá, sábado show aqui na Clube, sempre com patrocínio de uma tela de muda, porque você merece muitas vezes especiais, né? Um abraço agora vai para a minha amiga branca, linda, do bairro Boeira, ela que pediu uma música, nós vamos tocar uma música aqui do Júlio de Freitas, né? Um abraço, um grande amigo, né? E vamos com música, né, para animar a nossa tarde. Sem alegrar qualquer festa. Para defender um pequeno, eu quebro o chapéu na testa e só uso o lato ruim quando o caboclo não presta. Não vou atrás de fuxico, nem gosto de lelé. As pessoas se humilham, são as que eu mais considero.